Afecheiro 25, capítulo 87. A recuperação do juízo de Michele ficou marcada não só pelo regresso à lábia pomposa, mas também pela ausência, entre os convidados, de uma pessoa que durante aquele período de crise lhe fora muito próxima, Alfonso. A falta de convite foi para o meu ex-companheiro de carteira uma ofensa enorme. Ao longo de dias, não fez senão lamentar-se, perguntando sem voz bem alta que mal podia ter feito aos Solara. Trabalhei tantos anos para eles, dizia, e não me convidaram. Depois aconteceu um facto que provocou alvoroço. Uma noite foi jantar à minha casa com Lila e Enzo e estava muito deprimido. Mas ele, que nunca se vestira de mulher na minha presença, a não ser daquela vez que experimentara o vestido pré-mamã na loja da Via Chiaia, chegou em trajes femininos, deixando de boca aberta, sobretudo, Dede e Elsa. Toda a noite foi importuno, bebeu muito. Perguntava obsessivamente a Lila: estou a engordar, estou a ficar feio, já não me pareço contigo. E a Enzo: qual é mais bonita, eu ou ela? A certa altura queixou-se de que tinha o intestino obstruído. Sentia uma dor forte naquilo a que, voltando-se para as meninas, chamou cozinho. E começou a pedir que eu lhe desse uma olhadela para perceber o que ele tinha. Vê-me o cozinho, dizia a rir de modo grosseiro. E Dede olhava para ele perplexa, enquanto Elsa tentava conter uma gargalhada. Enzo e Lila tiveram de levá-lo dali à pressa. Mas Alfonso não se acalmou. No dia seguinte, sem maquilhagem, com roupa de homem, os olhos vermelhos de chorar, saiu da Basic Side a dizer que ia tomar um café ao bar Solara. À entrada cruzou-se com Michele. Não soube o que disseram um ao outro. Poucos minutos depois, Michele começou a agredi-lo ao murro e ao pontapé. Depois pegou na vareta que servia para baixar a persiana da porta e espancou-o com método durante muito tempo. Alfonso voltou para o escritório, bastante maltratado. Mas não fazia senão repetir: a culpa é minha, não me soube regular. Regular em quê? Não se conseguiu saber. O que é certo é que a partir dali piorou ainda mais e Lila pareceu-me preocupada. Durante uns dias tentou em vão acalmar Enzo, que não suportava a violência dos fortes sobre os fracos, e queria ir procurar Michele para ver se julgava que lhe podia dar a ele as mesmas pauladas que dera Alfonso. Do meu apartamento ouvia Lila dizer-lhe: para com isso, assustas a Tina. Capítulo 88. Depois chegou janeiro. O meu livro já estava bem nutrido com os ecos de tantos acontecimentos minúsculos do bairro. Sobreveio-me uma grande angústia. Quando ia na última fase de provas, perguntei timidamente a Lila se tinha paciência para voltar a lê-lo. Está muito alterado. Mas ela respondeu resolutamente que não. Nem o último que publicaste eu li, disse. São coisas para as quais não tenho competência. Senti-me só, à mercê das minhas próprias páginas. Tive até a tentação de telefonar a Nino para lhe pedir se me fazia o favor de o reler. Mas ocorreu-me que, apesar de saber o meu endereço e número de telefone, nunca mais dera sinal de vida em todos aqueles meses. Ignorara-me a mim e à filha. De modo que desisti. O texto libertou-se do último estádio da transitoriedade e desapareceu. Separar-me dele assustou-me. Só voltaria a vê-lo na sua veste definitiva, em que cada palavra já não teria remédio. Telefonaram da secção de imprensa. Gina disse-me: na Panorama leram as provas e estão muito interessados. Vão enviar-te um fotógrafo. Senti imediatamente saudades da casa de Via Tasso. Era um apartamento senhoril. Pensei: não quero ser outra vez fotografada à entrada do túnel, nem neste apartamento miserável, e nos jardins também não, no meio das seringas dos drogados. Já não sou a rapariguinha que era há 15 anos. Este é o meu terceiro livro. Quero ser tratada como deve ser. Mas Gina insistiu. O livro tinha de ser promovido. Disse-lhe, dá o meu número de telefone aos fotógrafos. Queria pelo menos ser avisada com antecedência. Cuidar do meu aspecto. Adiar o encontro, se não me sentisse em boa forma. Naqueles dias esforcei-me para ter a casa em ordem, mas ninguém telefonou. Concluí que já andavam em circulação muitas fotografias minhas e que a Panorama desistira da sessão. Mas uma manhã, quando Dedé e Elsa se encontravam na escola e eu, despenteada, de jeans e camisola coçada, estava sentada no chão a brincar com Ima e Tina, tocaram à porta. As duas meninas iam juntando os pedaços dispersos que serviam para construir um castelo e eu ajudava-as. Nos últimos meses, parecia-me que a distância entre a minha filha e a filha de Lila fora definitivamente anulada. Colaboravam na construção com precisão de gestos. E se Tina mostrava mais gênio inventivo e me fazia perguntas por vezes surpreendentes, num italiano límpido, sempre bem pronunciado, Ima era mais decidida, talvez mais disciplinada. E a sua única desvantagem era falar numa língua contraída, que para decifrar recorríamos todos, quase sempre, à sua amiguinha. Como me demorei para acabar de responder a qualquer pergunta de Tina, tocaram de modo mais insistente. Fui abrir e deparei com uma bonita mulher dos seus 30 anos, cheia de caracóis loiros, um impermeável azul comprido. Era a fotógrafa. Mostrou ser uma milanesa muito expansiva. Nada do que trazia vestido era de baixo preço. Perdi o teu número, disse. Mas antes assim, quanto menos esperas ser fotografada, mais bonitas saem as fotografias. Olhou em volta. Que canseira para aqui chegar, que lugarejo. Mas é justamente o que se quer. Tuas filhas, estas bonequinhas? Tina sorriu-lhe. Ima não. Mas era evidente que ambas a consideravam uma espécie de fada. Apresentei-lhas. Ima é minha filha. Tina é filha de uma amiga minha. Mas enquanto eu falava à fotógrafa, começou a andar em volta de mim a disparar fotografias sem parar, com máquinas diferentes e instrumentos vários. Tenho de me arranjar um bocadinho, tentei dizer. Nem pensar nisso, estás bem assim. Apanhou-me em todos os cantos da casa. Na cozinha, no quarto das meninas, no meu quarto, até em frente do espelho da casa de banho. Tens o teu livro? Não, ainda não saiu. E um exemplar do último que escreveste? Sim. Vai buscá-lo e põe-te aqui. Finge que estás a ler. Obedeci, estonteada. Tina pegou também num livro e imitou as minhas poses, dizendo a Ima, tira-me uma fotografia. A fotógrafa entusiasmou-se com a ideia. Disse, senta-te no chão com as meninas. E tirou-nos muitas fotos. Tina e Ima ficaram felizes. A mulher exclamou, agora tiramos uma só com a tua filha. Fiz menção de puxar Ima para junto de mim. Mas ela disse, não, a outra tem um fascínio espantoso. Empurrou Tina para o pé de mim. Tirou-nos uma quantidade enorme de fotografias. Ima ficou triste. Eu também disse. Abri os olhos e gritei-lhe, sim, vem à mamã. Amanhã voou. A mulher de impermeável azul levou-nos para fora de casa, mas um pouco inquieta. Perguntou duas vezes, será que aqui não me roubam o equipamento? Depois entusiasmou-se. Quis fotografar todos os recantos miseráveis do bairro. Pôs-me em cima de um banco de jardim desconjuntado, encostada a uma parede esfolada, ao lado do velho urinol. Eu dizia a Ima e a Tina, estejam aqui quietas, não se mexam, porque passam os carros, façam o que eu digo. Elas davam a mão uma à outra. Uma era loura e outra morena, da mesma estatura, e esperavam. Lila voltou do trabalho à hora de jantar e foi lá acima buscar a filha. Tina nem lhe deu tempo de entrar em casa, contou-lhe tudo. Veio cá uma senhora muito bonita. Mais bonita do que eu? Sim. E também mais bonita do que a tia Lenúcia? Não. Quer dizer que a tia Lenúcia é a mais bonita de todas? Não. Eu? Tu? Só dizes disparates. É verdade, mamã. E o que fez essa senhora? Tirou fotografias. A quem? A mim? Só a ti? Sim. Mentirosa. Ima, vem cá. Conta-me tu o que fizeram. Capítulo 89. Esperei que a Panorama saísse. Sentia-me satisfeita. A secção de imprensa estava a fazer um ótimo trabalho. Sentia orgulho em ser o centro de uma sessão fotográfica completa. Mas passou-se uma semana e o trabalho não apareceu. Passaram-se 15 dias e nada. Março chegou ao fim. O livro já estava nas livrarias e nada ainda. Tive outras solicitações. Uma entrevista radiofónica, outra para o Matino. A certa altura tive de ir a Milão para apresentar o livro. Fui na mesma livraria de 15 anos antes, apresentada pelo mesmo professor de então. Adele não apareceu. Maria Rosa também não, mas o público foi mais numeroso desta vez. O professor falou sobre o livro sem grande entusiasmo, mas de forma positiva. E alguns dos presentes, eram principalmente mulheres, intervieram, excitados com a complexa humanidade da protagonista. Um ritual que eu já conhecia bem. Fui-me embora na manhã seguinte e cheguei a Nápoles muito cansada. Lembro-me de me estar a dirigir para casa arrastando a mala, quando parou um carro a meu lado, na rua larga. Ao volante estava Michele, sentado a seu lado, Marcelo. Lembrei-me de quando os Solara tinham tentado puxar-me para dentro do seu carro. Fizeram o mesmo à Ada e Lila me defendera. Trazia no pulso, como nesse dia, a pulseira da minha mãe. E embora os objetos fossem impassíveis, por natureza, retraí-me num impulso brusco para a proteger. Mas Marcelo olhava fixamente em frente. Nem me cumprimentou com o habitual tom afável. Olha a cunhadinha que escreve romances. Foi Michele que falou. Estava furioso. Linu, que caralho escreveste tu neste livro? Infâmias acerca do lugar onde nasceste? Infâmias sobre a minha família? Infâmias a respeito daqueles que te viram crescer e te admiram e gostam de ti? Infâmias sobre esta nossa linda cidade? Voltou-se e tirou do banco de trás um exemplar da revista Panorama, acabada de imprimir. Estendeu-me da janela do carro. Gostas de contar tolices? Olhei. O semanário estava aberto na página que me dizia respeito. Tinha uma grande fotografia a cores, em que eu e Tina estávamos sentadas no chão da minha casa. Reparei logo na legenda, dizia Helena Greco com a filha Tina. De repente pensei que o problema fosse aquela legenda e não percebi por que motivo Michele estava tão irritado. Disse perplexa, enganaram-se. Mas ele saiu-se com uma frase gritada, ainda mais incompreensível. Não foram eles que se enganaram, mas vocês duas. Vocês duas quem? Não sei o que estás a dizer. Nesse instante, Marcelo intrometeu-se e disse chateado. Deixa estar, Miqué. A Lina controla e ela nem sequer se apercebe. Arrancou com os pneus a chiar. Deixou-me no passeio com a revista na mão. Capítulo 90. Fiquei petrificada com a mala ao lado. Li o artigo, 4 páginas, com fotografias dos lugares mais feios do bairro. A única em que eu aparecia era aquela com Tina. Uma fotografia muito bonita, em que o fundo miserável do apartamento dava às nossas duas figuras uma particular fineza. Quem escrevia não fazia a recensão do meu livro e não falava dele como romance. Usava-o para descrever aquilo a que chamava o feudo dos irmãos Solara. Um território dito de fronteira, talvez ligado à nova camorra organizada, ou talvez não. De Marcelo pouco falava, referia-se sobretudo a Michele, a quem atribuía espírito empreendedor, falta de escrúpulos, tendência para saltar do carro de um político para o de outro, dependendo da lógica dos negócios. Que negócios? A Panorama apresentava a lista, misturando os legais e os ilegais. O bar, pastelaria, as peles, as fábricas de calçado, os mini-mercados, os nightclubs, a usura, o velho contrabando de cigarros, a receptação, a droga, as intrusões nos estaleiros do pós-terremoto. Tive suores frios. O que eu fora fazer? Como podia ter sido tão imprudente? Em Florença inventaram enredo, baseando-me em factos da minha infância e da minha adolescência, com a temeridade que a distância me dava. Nápoles, vista de lá, era quase um lugar de fantasia. Uma cidade como as dos filmes, em que, embora as ruas e edifícios sejam verdadeiros, servem apenas de pano de fundo para histórias negras ou cor-de-rosa. Depois, desde que me mudara e via Lila todos os dias, dera-me uma mania de realidade. E embora evitando identificá-lo, descrever ao bairro. Mas devia ter exagerado e a relação entre realidade e ficção devia ter-se desequilibrado. Agora cada rua, cada casa, tornara-se reconhecível e talvez até as pessoas, até os atos de violência. As fotografias eram a prova daquilo que as minhas páginas realmente continham. Identificavam a zona de maneira inequívoca e o bairro deixava de ser como para mim sempre fora enquanto escrevia uma invenção. O autor do artigo contava a sua história. Referia até o assassínio de Dom Aquile e o de Manuela Solara. Alargava-se principalmente acerca do segundo, sugerindo que tivesse sido a ponta visível de um conflito entre famílias camorristas, ou então uma execução por obra do perigoso terrorista Pasquale Peluso, nascido e criado no bairro, ex-pedreiro, ex-secretário da secção local do Partido Comunista. Mas eu não contara nada acerca de Pasquale. Não contara nada acerca de Dom Aquile, nem de Manuela. Os Carracci, os Solara, para mim, tinham sido apenas vultos, vozes capazes de alimentar com a cadência dialetal, a gestualidade, a tonalidade por vezes violenta, uma estrutura totalmente ficcional. Não queria meter o nariz nos seus assuntos reais, a que propósito vinha o feudo dos irmãos Solara. Eu tinha escrito um romance. Capítulo 91. Fui à casa de Lila num estado de grande agitação. As meninas encontravam-se lá. Já voltaste, disse Elsa, que se sentia mais livre quando eu não estava. Dedê fez-me um adeus distraído, murmurando com fingida sensatez. Só um minuto, mãe. Acabo os trabalhos de casa e já te dou um abraço. A única expansiva foi Ima. Colou os lábios à minha cara e beijou-me durante muito tempo, sem alargar. Tina quis fazer o mesmo, mas eu tinha outras coisas a preocuparem-me. Dei-lhes pouca atenção. Mostrei a Panorama à Lila imediatamente. Contei-lhe o sucedido com o Solara, sufocando a ansiedade. Disse-lhe, estavam zangados. Lina leu o artigo com calma e fez um único comentário. Belas fotografias. Exclamei. Vou enviar uma carta, vou protestar. Façam uma reportagem sobre Nápoles. Façam-na, sei lá, sobre o sequestro de Cirilo, sobre os mortos da Camorra, sobre o que quiserem. Mas não devem usar o meu livro à toa. Mas porquê? Porque é literatura, não contém factos verdadeiros. Eu lembro-me que sim. Olhei-a hesitante. O que estás a dizer? Não dizias nomes, mas havia muitas coisas que se reconheciam. Por que não me disseste? Eu disse-te que o livro não me agradava. As coisas ou se contam ou não se contam. Tu ficavas a meio. Era um romance. Em parte era romance, em parte não. Não respondia. A ansiedade aumentou. Agora já não sabia se me desagradava mais a reação de Solara ou o facto de ela, tranquilamente, ter acabado de repetir o mesmo parecer negativo que dera anos antes. Quase sem as ver, olhei para Dedé e Elsa, que se haviam apoderado da revista. Elsa exclamou: "Vem ver, Tina, estás no jornal." Tina aproximou-se, olhou para si própria com uns grandes olhos de espanto e um sorriso de contentamento. "Ima?" perguntou a Elsa. "Onde estou eu?" "Tu não estás aqui, porque a Tina é bonita e tu és feia", respondeu a irmã. Ima então dirigiu-se a Dedé para saber se era verdade. E Dedé, depois de ler duas vezes em voz alta a legenda da Panorama, tentou convencê-la de que, como se chamava Sarratora e não Airota, não era minha filha de verdade. Nessa altura não aguentei mais. Estava cansada, exasperada. Gritei: "Chega, vamos para a nossa casa." Opuseram-se as três, apoiadas por Tina e sobretudo por Lila, que insistiu para que ficássemos para jantar. Fiquei. Lila tentou acalmar-me. Procurou até fazer-me esquecer que dissera mal do meu livro mais uma vez. Principiou em dialeto e depois começou a falar naquele seu italiano das grandes ocasiões, que nunca deixava de me surpreender. Falou na experiência do terremoto. Em mais de 2 anos nunca o fizera, a não ser para se lamentar por a cidade ter ficado ainda pior. Disse que desde então tinha o cuidado de nunca se esquecer de que somos seres muito cheios, repletos de física, astrofísica, biologia, religião, alma, burguesia, proletariado, capital, trabalho, lucro, política. Tantas frases harmoniosas, tantas desarmoniosas, o caos dentro e o caos fora. "Por isso acalma-te", exclamou a rir. "O que esperas tu, Solara? O teu romance já foi. Escreveste-o? Reescreveste-o? Estar aqui, obviamente, serviu-te para o tornar mais verdadeiro. Mas agora já está lá fora e não podes reavê-lo. Os Solara chatearam-se? Paciência. O Michele faz-te ameaças? Marimba-te para isso. Pode haver outro terremoto de um momento para o outro, ainda mais forte. Ou pode vir abaixo todo o universo. E então, o que é o Michele Solara? Nada. Como nada é o Marcelo. Aqueles dois são apenas carne que esguicha exigências de dinheiro e ameaças." Suspirou, disse em voz baixa. "Os Solara serão sempre bestas perigosas, Lenu. Não há nada a fazer. Um já eu tinha domesticado, mas o irmão fez com que se tornasse de novo feroz. Viste as pauladas que o Michele deu ao Alfonso? São pauladas que me quer dar a mim e não tem coragem. E também esta raiva por causa do teu livro, por causa da Panorama, por causa das fotografias? É tudo raiva contra mim. Por isso, lixa-te para isso, como eu me lixo. Fizeste com que eles fossem falados no jornal e isso os Solara não podem tolerar. Faz mal aos negócios e às vigarices. Ao passo que a nós dá prazer, não é? Com o que é que temos de nos preocupar?" Fiquei a ouvi-la. Quando falava assim, com algumas passagens pretenciosas, voltava-me sempre a suspeita de que tinha continuado a devorar livros como em miúda, mas que por razões incompreensíveis escondesse isso de mim. Em casa dela não se via um único livro, para além dos fascículos técnicos que tinham a ver com o trabalho. Queria apresentar-se como uma pessoa sem instrução nenhuma. No entanto, quando menos esperava, aí estava ela a falar de biologia, de psicologia, de como os seres humanos são complexos. Por que procedia assim comigo? Não fazia ideia, mas estava a precisar de apoio e, apesar disso, confiei. Resumindo, Lila conseguiu acalmar-me. Reli o artigo e gostei. Examinei as fotografias. O bairro era feio, mas Tina e eu éramos bonitas. Pusemo-nos a cozinhar. Os preparativos ajudaram-me a refletir. Concluí que o artigo e as fotografias seriam úteis ao livro e que o texto de Florença, enriquecido em Nápoles, no apartamento por cima do dela, melhorara bastante. Sim, disse-lhe, lixemo-nos para o Solara. E descontraí-me e tornei-me gentil para as meninas. Antes de jantar, depois de muito conferenciarem, Ima aproximou-se de mim, seguida por Tina, e perguntou na sua linguagem, feita de palavras bem pronunciadas e de palavras no limite do compreensível: Mãe, a Tina quer saber se a tua filha sou eu ou se é ela. E tu também queres saber? Perguntei-lhe. Fez os olhos brilhantes. Sim. Lila disse. Somos mães das duas e gostamos muito das duas. Quando Enzo voltou do trabalho, entusiasmou-se com a fotografia onde estava a filha. No dia seguinte comprou 2 exemplares da Panorama e pregou no seu escritório a imagem por inteiro e também um recorte que isolava a sua menina. Eliminou naturalmente a legenda errada. Capítulo 92. Hoje, enquanto escrevo, envergonho-me por a sorte me ter sempre bafejado. O livro suscitou interesse de imediato. Havia quem se exaltasse com o prazer que se sentia ao lê-lo. Havia quem elogiasse a habilidade com que se construíra a figura da protagonista. Uns falavam de um realismo brutal. Outros realçavam a minha fantasia barroca. E outros ainda admiravam uma narrativa no feminino, suave e acolhedora. Enfim, choveram apreciações, todas elas positivas, mas muitas vezes em claro contraste entre si, como se os recensores não tivessem lido o livro que se encontrava nas livrarias e cada um deles tivesse evocado um livro fantasma fabricado com os seus preconceitos. Depois do artigo da Panorama, todos estiveram de acordo numa coisa. O romance era totalmente alheio ao modo habitual de escrever sobre Nápoles. Quando me chegaram os exemplares a que tinha direito por contrato, estava tão contente que decidi oferecer um a Lila. Nunca o fizera com os livros anteriores e partia do princípio que, pelo menos por agora, ela nem sequer o folhearia. Mas sentia-a próxima, a única pessoa com quem podia realmente contar, e queria mostrar-lhe a minha gratidão. Não reagiu bem. É claro que naquele dia tinha muito que fazer. Estava mergulhada, à sua maneira brigona do costume, nos conflitos bairristas para as próximas eleições de 26 de junho. Ou alguma coisa a contrariara, não sei. O que é certo é que eu lhe estendi o livro e ela nem lhe tocou. Disse que eu não devia desperdiçar os meus exemplares. Fiquei incomodada. Foi Enzo que me tirou daquele embaraço. Dá-mo a mim, murmurou. Eu nunca tive a paixão de ler, mas conservo-o para a Tina. Assim, quando for grande, poderá lê-lo. E quis que eu escrevesse uma dedicatória à menina. Recordo-me de ter escrito, pouco à vontade, à Tina, que há de fazer melhor do que todos nós. Depois li a dedicatória em voz alta e Lila exclamou: Basta pouco para fazer melhor do que eu. Espero que ela faça muito mais. Palavras inúteis, sem motivo. Eu escrevera melhor do que todos nós e ela reduzira-o a melhor do que eu. Tanto Enzo como eu não falámos mais nisso. Ele pôs o livro numa estante, no meio dos manuais dos computadores. E falámos dos convites que eu estava a receber e das viagens que tinha de fazer.